brabo, bezerro eu pego na unha. Cachaça pra me derrubar, não encontrei nenhuma. Pergunta na vaquejada, sou colecionador de medalhas. Quando eu jogo meu laço, o amor não escapa. Vê se tocando boiada, trago o calor das cordas na mão. Mas nessas idas e vidas encontrei alguém pra amansar o meu coração. Todo peão forte fica fraco nos beijos e os braços de uma menina. Eu domino todo na arena, mas é a canela que me domina. Todo peão fica fraco nos beijos e os braços de uma menina. Foi brabo, bezerro eu pego na unha. Cachaça pra me derrubar, não encontrei nenhuma. Pergunta na vaquejada, tô colecionador de medalhas. Quando eu jogo meu laço, o amor não escapa. Vê se tocando boiada, trago o calor das cordas na mão. Mas nessas idas e vidas encontrei alguém pra amansar o meu coração. Nos beijos e os braços de uma menina. Eu domino todo na arena, mas a canela quem me domina. Todo peão fica fraco nos beijos e os braços de uma menina. Eu domino todo na arena, mas a canela quem? Todo peão forte fica fraco nos beijos e os braços de uma menina. Eu domino todo na arena, mas a canela.